Colono 076, controle Salvador, sem identificação. Vista para o nível 050 na chegada à margem. Ajuste altímetro no 014. Três 05, sem identificação, autorizado chegada à malha, desça para o nível 060, estou altímetro no 014, vigilância radar. 060, 014, confirma autorizado, chegada à malha. Autorizado, semi-tax, por favor. Autorizado com a 235, desça para 2000 pés, estou altímetro no 014, informe no localizador. 24 para o táxi, com 44 a bordo. Autonomia para 8 horas, alternando o motor. 1895, aqui trabalho, para 265. Voa no 076, desça para 2000 pés. Ajustou o altímetro no 04, informe o localizador. 2000, na parte de apagamento, bom voo. Ok. Então, autorizado o táxi para a ponta lá de 95, apoio 22 do táxi. Torre, o azul 4235, baixar travado, final de 4-3. Azul 4235, tem livre pouso, pistão no zero, vento calmo, ajuste no 0 no 4 e fala pistão molhada. Gente, livre pouso, azul 4235. Pode continuar via? Desce via. Desça para 3000 pés, 3605, ajuste no 0 no 4. Torre Salvador, passageiro 2224, quantos férias tem, senhor? Passageiro 2224, boa noite, mantém quantos férias? Mantém no ponto de espera, passageiro 2224. Passageiro 2224, anima, tem que ser no zero. A linha mantenha no zero, passageiro 2224. Azul 4235, no solo 22, mídia direita, solo 121, décimo 9. 29, direita, boa noite, 4235. Solo Salvador. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Azul 4235. Táxi, vem aqui no Parapate 3. Aqui no Parapate 3? Passaria 2224, livre decolagem, pistão no zero, vento 090 graus, 1 lã. Livre decolagem, passaria 2224. 9907, ascendente fixação, autorizado, chegada bom, se desça para 4000 pés, estou time, estou na zona 4, vigilância radar. Tá 3305. 076 no localizador? Ah, estabilizado. Complete a aproximação, chame agora a sua, RTNS 895, bom pouso. Tá 3305, desça para 2000 pés, reduza para 1800 nós, informe no curso localizador, tá 3305. Desça para 2000 pés, reduza para 180 nós, informará no curso localizador, tá 3305. Controle passageiro 2224 na Momo. Bono 076, cheque trem de pouso pistão no 0, vento 090 graus 022. Ok, baixada travada de pouso, Bono 076. Negativo, então mantenha 3000 pés. 3000 pés, passageiro 2224. Lotus, A3305. Complete a aproximação, chame torre 1086, questão 10895, bom pouso. Complete a Salvador, voo 604, tá no hotel do... Voo 2 para Puglia, autorizado, Fórmula tráfego, posição de 11 horas, 23 milhas, rumo oeste, mantendo 3000 pés, a nave AT-72. Descida para 4000 pés. Passeio 2224, informe tráfego, posição de 2 para 3 horas, 21 milhas, rumo sudoeste. Cruzando nível 100 para 4000 pés, a nave Boeing 737. Sente tráfego, passeio 2224. Bono 076, no solo 28, livre direito, solo 121, décimo 9. Lebrão 219, Bono 076. Bom, 076, taxi de Alfa, Juliette, portão 5. data livre. Solo Xandar 6303. 6303, prossiga. 340 Guarulhos. Autorizado, 340 Guarulhos, Jânio. Uniforme Zulu Meia. Cola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da EO, após da EO Leda e após Leda Bridge. Controle 120.8, transponda 5167. 340, decola à esquerda da EO Leda Bridge. Abre Zulu 6, 1208, controle 5167, 163-13. Direita após a decolagem, conforme carro, sem para prospecção na janela. Direita, sim. Atenção, passageiro 2224. 2224, tráfego agora, posição de 1 para 2 horas, 7 milhas rumo sudoeste. Cruzando nível 080 para 4 mil pés. Então, 3305, no solo 31, no nível à direita, solo 121, décima 9. Para a esquerda, à direita, décima solo 29, na frente, 305. Solo Salvador, muito boa noite, está 3305, hidrô. Passageiro 2224, tráfego superado, suba para o nível 190, passageiro 2224. 190, passageiro 2224. Total 997, questão 9907, desça para 2000 pés, altímetro 904, informe no localizador. Copiado, suba para 2000 pés, reportará estabilizado no localizador 9907. Sua identificação, autorizado chegada a mar e desça para o nível 050, estou time, estou no 04, vigilância radar. Positivo, operando normal, glide e localizador. Taxi para o voo 604, temos 124 a bordo, alternativa Recife com 3 horas e meia. Passando na ponta de espera, 2-1895, a gente fica todos no voo. 514, agora 2-1895 vai chamar. Ou 04. Então 9907, já estabilizado no localizador visual com a 10. Complete aproximação, chame agora a torre 10895, bom pouso, total 9907. 1895, muitíssimo grátis, até uma boa noite. Oi, boa noite, voo 604, ponto zero da 10, pronto. No 604, autoriza a DNA, decola pistão no zero, vento variável com 3 nós. Decola no zero, voo 604. Torre, Salvador, boa noite, total 9907. Total 9907, boa noite, continua a aproximação, olhando que está livre, ajuste no 014. Copiando, ajustado no 014, baixou, travou, passa no externo, 9907. Voo 604, agilize manobras, por gentileza. Agiliza, voo 604. T2224, vou direto para Juazeiro. Juazeiro, 2224. Só de trip, pushback, pushback, eu sou nasce no táxi. Depois 90, total 990. No 604, decolar 237, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, boa noite. Total 9907, no solo 37, vibra direita, solo 121, decimal 9. Controle Salvador, boa noite, com 604, com curva à esquerda. 604, contato radar, SUP nível 370, perfil Momo. Momo 370, voo 1604. Durante total, taxi aqui no Parapate 3. 3398, desça para 2000 pés, estou altímetro no 014, informe o localizador. 2014, chamada no localizador, 3356. 3 horas de economia alternativa. Eu não para. Trip 52 na minha taxi via Índia para o ponto de espera. Quando lá torre no norte da estrada, 520.014. Já tem PAB? PAB 68. 68, lotado, bom voo. 7, táxi Índia 104, ponto de espera 72, 95. Obrigado, bom trabalho, amigo.